Podemos ir? Tá ligado? Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Antes de qualquer coisa, eu quero avisar um negócio. Meu perfil no Facebook continua inativo e eu só estou me comunicando através da minha fanpage. Estão aparecendo dezenas de páginas aí com o nome de Olavo Carvalho. Umas feitas por inimigos, outras feitas por amigos com a intenção de ajudar, mas eu não estou me comunicando com ninguém através de nenhuma delas. Eu só uso a fanpage. Tudo mais é fake. De boa, de má intenção, é fake. Então, então vamos lá. Vocês devem ter aí o texto que eu passei, onde eu estou abordando um problema extremamente difícil e que, às vezes, ele escapa da nossa... desafia um pouco a capacidade de expressão verbal. Então, esse texto ainda tem muitas imprecisões que eu pretendo corrigir e atenuar um pouco na explicação oral hoje. Que é o velho problema das relações entre o corpo e a consciência. Nada do que eu li sobre este problema, que vem se arrastando aí desde o tempo de Descartes, com as famosas duas substâncias, a coisa pensante e a coisa extensa, nada do que eu tenho lido sobre isso me satisfaz. Porque há uma constante em todas as análises que se faz disso. Isso até eu coloquei no Facebook, na velha página do Facebook, eu coloquei aquele trecho do professor Amit Goswami que reduz a quatro as correntes em discussão. A primeira que ele chama de o realismo materialista, o monismo idealista, o dualismo e o neopositivismo filosófico. Eu acho que nenhuma dessas quatro correntes é satisfatória e que todas as abordagens desta questão têm caído num erro tremendo, que é o de examinar esse problema sempre tal como ele se apresenta no sujeito. Tá certo? Ora, eu examinando somente o sujeito tentando resolver, por exemplo, se existe nele uma consciência que é independente do cérebro, ou se a consciência é um produto do cérebro, eu nunca vou poder resolver essa questão, porque, como dizia Edmund Husserl, toda consciência é consciência de alguma coisa. Não existe consciência no vazio, porque até, vamos dizer, consciência de si mesmo é uma consciência reflexiva que se volta sobre uma consciência executiva. Você pode observar a sua consciência funcionando, mas no caso, a consciência executiva é uma coisa e a consciência observadora é outra. Quer dizer, você está examinando a coisa desde dois pontos de vista. Então, não existindo consciência sem objeto, o problema das relações entre consciência e corpo não pode ser resolvido só no sujeito, mas é preciso abordar as relações dele com o objeto, uma vez que consciência é uma relação com o objeto. É incrível você querer saber se a relação com o objeto existe dentro do sujeito, vamos dizer, espiritualmente ou materialmente, sem colocar o objeto em discussão. Então, é a mesma coisa que, vamos dizer, um rádio que tivesse só a estação emissora e não tivesse nenhuma estação receptora. E você querer ver se a transmissão está indo bem. Falando, mas se ninguém receber a transmissão, não dá para saber se ela está indo bem ou mal. Né? Então, eu vou ler aqui e completar oralmente algumas explicações. Isso é um problema central hoje em dia. Né? A matéria apresenta-se para mim como dado de consciência, mas a consciência jamais se apresenta como dado material. Essa é a primeira coisa, quer dizer, não há correspondência, não é uma coisa que se abre assim num leque que tem como que tem um objeto aqui e o negativo daquele objeto lá de lá. Você não tem correspondência entre as duas coisas. Quer dizer, não são entidades do mesmo gênero. E também veremos adiante que não são substâncias. Tá certo? Então está havendo alguma desproporção, algum desequilíbrio nessa abordagem. Se nada material chegasse à minha consciência, eu não saberia que existe matéria. Então, eu só sei que existe matéria porque eu tenho alguma consciência dela, eu sou notificado da presença dela, seja no mundo externo, seja no meu próprio corpo. Tá certo? Porém, agora, se tentamos inverter, dizer, bom, eu tenho notícia da matéria na consciência, Ah, e eu tenho notícia da consciência na matéria? Não, não tenho nenhuma. A matéria não é observável na consciência. Aliás, a consciência não é observável na matéria de maneira alguma. O que você pode observar são sinapses, são reações neurofisiológicas, são fatos de ordem neuroquímica, etc. Mas nada disso é consciência. Tá certo? Então, o problema que se coloca habitualmente é saber se estas reações neuroquímicas, neurofisiológicas, se elas produzem a consciência, tá certo? Ou não. Eu digo, muito bem, mas como é que eu posso saber se um determinado processo neuroquímico, neurofisiológico, produz a consciência, se eu não posso observar a consciência nele? É? Eu sei que existe consciência, porque eu tenho alguma e todo mundo tem. E ela, aliás, é o pressuposto dessa discussão. Se não tivéssemos consciência de nada, nós estaríamos discutindo isso. Então, consciência existe, tá certo? Se ela é, vamos dizer, um fenômeno em si, se ela é uma entidade, um fenômeno, um processo em si, ou se ela é apenas um epifenômeno, uma aparência criada por reações neuroquímicas, é outro problema. Só que acontece o seguinte, nas reações neuroquímicas a consciência não aparece, aparecem só nas reações neuroquímicas. Tá certo? Então, daí segue-se o seguinte, supondo que eu pudesse observar todas as reações neuronais no cérebro humano em atividade consciente, elas nada me diriam sobre os conteúdos dessa consciência naquele instante. Ou seja, os conteúdos de consciência não aparecem no cérebro. Isso é fundamental. Por exemplo, se você mostra um retrato de uma mulher pelada para um sujeito e você vê que tem uma reação cerebral, você está supondo que a reação cerebral foi causada pela visão deste retrato da mulher pelada, uma excitação sexual. Se você mostra uma coisa horrível, ele tem uma reação de desagrado, e isso aparece também, vamos dizer, numa reação neuroquímica qualquer. Mas note bem, essas duas coisas continuam separadas. Aqui está o retrato que eu mostrei, e lá estão as reações neuroquímicas. Qual é exatamente a conexão? Não se sabe. Você pode dizer que uma coisa causou a outra, tá certo? Mas a visão que o indivíduo teve daquele retrato que lhe foi mostrado continua invisível no cérebro. Né? O indivíduo vê aquilo, mas diz, bom, mas aonde no cérebro aparece essa imagem? Isso não, simplesmente não existe. Né? Existem reações neuroquímicas que você supõe que são causadas. Agora, dizer que uma coisa é causada por outra externa não quer dizer que você viu essa coisa na própria reação neuroquímica. Ou seja, a consciência não é visível no cérebro de maneira alguma, a consciência não se materializa. A matéria se conscientiza, a matéria se torna conteúdo de consciência, tá certo? Mas a consciência não se materializa em parte alguma para que você possa observá-la. O que você observa são reações neuroquímicas, e só. Né? A ligação da coisa vista com a reação neurocerebral não é direta, ela passa por uma série de mediações, os órgãos dos sentidos, os canais neuronais que levam até o cérebro, etc, etc, etc. De maneira que, continuamos com o mesmo problema, a consciência não é visível materialmente em parte alguma. Ela pode ser causada por processos materiais. Então, estamos admitindo isso, mas ser causada por uma coisa não é a mesma coisa que ser visível nela, né? Ser observável, né? Portanto, toda teoria de que a consciência é causada por um mecanismo neuroquímico, a demonstração dessa teoria é indireta. Nunca é por uma observação direta, como é direta a observação que nós temos da matéria. Né? Uma ativação maior das áreas visuais não me informaria, por exemplo, se o sujeito em observação está vendo um gato ou a foto de um gato. Uma mulher nua ou um quadro de mulher nua? Um prato de comida ou a imagem do prato de comida no menu do restaurante? As reações neuroquímicas serão exatamente as mesmas. Né? Então, significa o seguinte, que do ponto de vista neuroquímico, não há distinção entre ilusão e realidade. Ora, mas nós só podemos falar de conhecimento e, portanto, de consciência quando há alguma apreensão da realidade. A própria atividade mental imanente que se passa dentro do cérebro não é consciência de maneira alguma, pode ser uma atividade onírica ou qualquer outra coisa. Se não existe a noção de realidade, de veracidade e de apreensão adequada, não se pode falar de consciência de maneira alguma. Portanto, o que se pode observar nas reações neuroquímicas é apenas o funcionamento interno, tá certo? Do sujeito cognoscente e do seu cérebro. Tá certo? Mas, entre a simples atividade mental e a atividade de consciência, existe uma diferença qualitativa. A consciência é um algo a mais. Tá certo? Então, se no cérebro não existe... Você veja aqui, outro dia, lendo no artigo do Roger Scruton, uma referência à neurohistória da arte, ele diz o seguinte, ele aponta que está aqui. Ele tirou do S.B. Ramachandran, que é um dos teóricos da neurohistória da arte. Note bem o que diz o sujeito. O propósito da arte, seguramente, não é apenas pintar ou representar a realidade, pois isso pode ser realizado perfeitamente com uma câmera. Mas, enfatizar, transcender ou até distorcer a realidade. O que o artista tenta fazer, consciente ou inconscientemente, é não apenas capturar a essência de algo, mas amplificá-la de modo que ela possa ativar mais poderosamente os mesmos mecanismos neurais que seriam ativados pelo objeto original. Isso é a mesma coisa que dizer que se eu vejo um prato de comida, isso pode me despertar até mais apetite do que se eu vejo a comida propriamente dita. É? E isso é a mesma coisa que dizer que nesta esfera da observação dos mecanismos neurais, não é possível distinguir entre ilusão e realidade, ou seja, entre a pura atividade mental imanente e a consciência de alguma coisa. É? Ora, um indivíduo que na prática não fosse capaz de distinguir entre um prato de comida e a foto de um prato de comida, seria evidentemente um doente mental. Isto quer dizer que, deste ponto de vista, entre a atividade de um doente mental que está completamente envolvido na sua ilusão interna e a atividade normal de uma pessoa que discerne algo da realidade, esses dois planos não são distinguíveis. É exatamente disso que eu estou falando. Mas se não existe essa distinção, então só o que se pode estudar do ponto de vista neural são atividades mentais ou cerebrais, como que não há consciência, né? Mas o sujeito que não fosse capaz de... Faltou aqui um sujeito que não fosse capaz de apreender instantaneamente essas diferenças, estaria condenado a perecer por absoluta incapacidade de lidar com o ambiente físico em torno. Claro, o indivíduo que não distingue entre uma coisa e a mera imagem de uma coisa, ele está indefeso no mundo exterior e ele estaria, né, comendo maçãs que só existem visualmente, né? Ou como Dom Quixote atacando moinhos de vento como se fossem dragões. Assim, por isso, se ele chegasse a distinguir entre um moinho de vento e um desenho do moinho de vento. A intensidade das reações na área verbal não me diria se ele está escrevendo mentalmente um anúncio de sabonetes ou o Rei Lear. Você imagina, por exemplo, a imensidão, a constelação inteira, mas é de imagens, de sentimentos, de evocações, de conhecimentos que Shakespeare mobilizava instantaneamente quando ele tinha na cabeça o plano do Rei Lear. Né? Cada uma dessas imagens ou visuais, ou sonoras, ou musculares, ou como queiram, correspondia a alguma reação neuroquímica. Alguém seria capaz de, a partir dessas reações neuroquímicas, saber exatamente o que William Shakespeare estava pensando? Ou seja, deduzir o exame do cérebro do Shakespeare toda a estrutura, a ordem e a redação do Rei Lear? Isso é absolutamente impossível. Né? Essas dificuldades provêm de uma outra mais séria. Se, como dizia Husserl, não há consciência em si, consciência vazia, mas toda consciência é consciência de alguma coisa, então é absurdo dizer que a consciência está no sujeito cognoscente. Né? A consciência não é algo que se passa dentro de mim. O que se passa dentro de mim são os meus processos mentais. A consciência é a relação que eu estabeleço com um objeto, principalmente na hora em que eu consigo distinguir se um objeto que eu estou vendo é realmente um objeto ou apenas uma imagem desse objeto. É? Então, na hora de comer, ninguém confunde a comida com o cardápio, com as imagens da comida no cardápio. Ninguém. Né? Essa diferença, que é decisiva, ela não existe para a neurociência. Tanto não existe, que está aí o seu Ramachandra dizendo que o que o artista faz é ativar as mesmas áreas neurais que seriam ativadas pela presença do objeto real. Então, de cara, não se pode de maneira alguma dizer que a consciência está no sujeito, já que ela é uma relação que se estabelece entre ele e algo que não é ele, mesmo que seja ele mesmo considerado como objeto de reflexão. Quando eu tomo consciência, por exemplo, de que eu estou deprimido, o ato de consciência que toma consciência disso não é a mesma coisa que a depressão. Então existe um objeto que é distinto da consciência. Existe a consciência que está, a consciência executiva e a consciência reflexiva. A consciência reflexiva, por assim dizer, congela a consciência executiva e a toma como objeto. Né? Ora, mas se a consciência não está no sujeito, como poderia estar no cérebro dele? É? Veja, a discussão tem se dado na seguinte maneira. Todo mundo concorda que a consciência está no sujeito. E uns dizem, ela é produzida pelo cérebro, ou, ao contrário, ela é que produz tudo. Só que ambos concordam que a consciência está no sujeito, e isso está completamente errado. Né? Então, é absurdo dizer que a consciência está no sujeito. Ela está numa relação que se estabelece entre o sujeito e o objeto, a qual não pode estar inteiramente nem neste, nem naquele, mas simultaneamente nos dois, de algum modo. Né? Quando o sujeito apreende uma qualidade qualquer do objeto, digamos, o seu tamanho, a sua posição ou a sua cor, é porque este objeto lhe mostra, lhe exibe essa qualidade. Ela não surge de dentro como pura criação autônoma do sujeito, como acontece com qualquer outro processo mental. A recordação, o sonho, a associação de ideias, etc., etc., ou as várias emoções. Tudo isso aparece de dentro do sujeito, né? Tendo ou não um excitante externo. Ora, mas nós falamos de consciência justamente quando há uma correspondência, há uma conexão entre o excitante externo e a reação. Quando, ao contrário, o indivíduo toma uma mera imagem como se fosse a coisa, nós não chamamos isso de consciência, nós chamamos de ilusão. E, se queremos estudar alguma coisa a respeito da consciência, muito antes de perguntar se ela está no cérebro, se ela é um processo independente em si, nós temos que perguntar o que é consciência e aprender a distinguir entre consciência e ilusão. Discutir o problema sem ter feito essas precauções antes é loucura total. E por isso, onde essas quatro escolas que o professor Goswami descreve, as quatro são absurdas na base. Não é que elas estão apenas erradas. Não, elas são propostas de investigação absolutamente inviáveis. Né? Assim como, vamos dizer, eu já demonstrei para você que a dúvida cartesiana, você pode falar, você pode dizer que faz aquilo, mas você não pode fazer realmente aquilo. Vamos dizer, é um método impraticável, tá certo? Ele é impossível na prática. Então, digo eu, a consciência não estando no sujeito, não dá para saber se ela está no sujeito como produto do cérebro ou como um mecanismo autônomo. Hã? Então, vamos lá. A consciência não surge de dentro como pura criação autônoma do sujeito, mas como uma amoldagem, por assim dizer, da capacidade perceptiva do sujeito à forma de algo que não é ele, que não é a sua consciência, mas que se lhe oferece como objeto. Se, portanto, a consciência não está no sujeito, dentro do sujeito, muito menos poderia estar numa das partes dele, quer a chamemos de alma ou de cérebro. Vocês estão perguntando se a consciência está na alma ou no cérebro. Hein? Se o que produz a consciência é uma alma ou um cérebro. Mas estão investigando isso onde? No sujeito. Eu digo, não dá para fazer isso. Porque se não houver outro elemento em jogo além do sujeito, não se pode distinguir entre consciência e falta de consciência, entre consciência e ilusão. Se denominamos psique o conjunto das atividades internas imanentes da alma ou do cérebro, é evidente que a consciência só aparece uma vez transposta à fronteira em que a psique se transcende, se supera e alcança um objeto. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma conta de 2 mais 2, tá certo? O meu cérebro pode inventar qualquer resultado possível. Porque para inventar resultados, ele opera livremente das quantidades envolvidas no cálculo. Né? Mas, para alcançar um resultado certo, eu tenho que me submeter, vamos dizer, a uma forma lógica que as próprias quantidades impõem. E daí eu acerto e digo que são 4. Então, ah, isso é um ato de consciência. Antes não, apenas um ato mental. Né? Então, o que você está vendo? Está havendo uma confusão entre a psique e a consciência. Né? Não sei se você percebe a importância disso. Quer dizer, esse é um dos debates mais dramáticos, sobretudo nos países de língua anglo-saxônica, se discute isso 24 horas por dia. Tá certo? E existem partidários devotos das duas, tanto do realismo materialista quanto do monismo idealista, né? E quanto partidários do dualismo e partidários do neopositivismo. O neopositivismo diz, não, essa questão não interessa, nós temos que apenas observar os fenômenos mensuráveis, tá certo? Eu digo, bom, isso absolutamente não resolve o problema. Mesmo admitindo-se, ad argumentandum, quer dizer, para fins de argumentação, que todas as atividades da psique sejam determinadas pelas do cérebro, que sejam, portanto, em última análise, materiais regidas pelas leis da físico-química, e que, por outro lado, não haja no mundo objetos senão materiais regidos por essas mesmas leis, a consciência, isto é, a relação que se estabelece entre psique e objeto no ato em que aquela toma conhecimento desse, continua perfeitamente imaterial. E não pode estar fisicamente presente nem no sujeito, nem no objeto. Ou seja, se nós provarmos que todas as atividades psíquicas, sem exceção, são fenômenos causados pela atividade cerebral, que é tudo epifenômeno do cérebro, é? Nós só poderíamos falar de consciência a partir do momento em que essa consciência apreendesse algo da forma de um objeto que não é ela. E essa consciência, ou seja, esta relação entre a atividade mental e a forma do objeto que ela aprende, continuaria perfeitamente imaterial. Então, se eu mostro um quadrado para um sujeito e ele vê o quadrado, isso quer dizer que a percepção que ele está tendo é produzida na sua mente, pode ser produzida pelo cérebro ou pelo espírito, como queira, mas é produzida internamente nele. Tá certo? Mas ela só se torna consciência se ela apreender a forma do quadrado como o quadrado realmente é. Se ao olhar o quadrado ele vê um triângulo, um losango ou um retângulo, ele está tendo uma ilusão. É uma coisa que se passou apenas dentro dele porque não corresponde ao objeto. Então, isso quer dizer, a consciência, na medida em que ela é uma relação entre a atividade mental e a forma do objeto que se lhe apresenta, ela não pode ser material de maneira alguma. Porque, senão, seria preciso que este objeto estivesse materialmente presente no cérebro. E é evidente que o cérebro é um objeto pequenininho e nem todo o universo pode caber dentro dele materialmente. Isso quer dizer que essa relação, essa identidade, vamos dizer, de uma forma mental e de uma forma física presencial, ela por si não pode ser material. Quando vejo um gato, temos aí um sujeito presente que admitimos ser totalmente material e regido por leis materiais. Então, um sujeito presente que admitimos ser... Vamos raciocinar assim, ad argumentando, né? Então, o sujeito humano, ele é material. Todo o funcionamento mental dele tem causas materiais, que é causado pelo cérebro, e ponto final. Admitimos isso. Porém, tem um gato. Ou seja, um objeto igualmente material regido por essas mesmas leis. O ato psíquico pelo qual percebo o gato pode também admitidamente ser determinado pelo funcionamento material do meu cérebro e dos meus órgãos dos sentidos. Mas a coincidência, a identidade total ou parcial entre a forma da coisa percebida, tal como se apresenta no meu cérebro, e a forma do objeto que a mim se apresenta como gato, não pode em si mesma ser material. Nenhuma igualdade ou identidade é material. Se aqui tem um ovo, ali tem outro ovo. E você vê que os ovos são iguais. Um ovo é material, o outro ovo também é material, mas a igualdade deles é material? Hã? Não é. Não pode perceber-se imaterial, pois isso teria pois para isso teria de ser ela própria um objeto. Para que a identidade fosse material, ela mesma teria que ser um objeto e ser percebida como tal materialmente no espaço, o que não é o caso. E a semelhança de mim e do gato ocupar um lugar no espaço. Ora, é só essa identidade que garante que vi um gato real e não apenas produzi um gato imaginário no interior da minha psique. É? Ou seja, é a coincidência da imagem que eu vejo e do objeto que está diante de mim que me permite diferenciar entre um gato e um desenho de um gato. Ou entre um gato imaginário e um gato real. E é isso que eu chamo de consciência. Consciência não é só percepção ou sensações. É? A consciência é um julgamento que está embutido na percepção e que lhe diz, isto é real. Ou seja, quando você percebe a coisa como real e não apenas como imagem. Ora, é só essa identidade que garante que vi um gato real e não apenas produzi um gato imaginário no interior da minha psique. Todo e qualquer conhecimento objetivo depende da identidade formal entre o percebido e o dado. Essa identidade formal quer dizer, você vê um quadrado como quadrado, você vê um gato como um gato e não como desenho de gato, e assim por diante. Mais gravemente ainda, de todas as relações possíveis que se possa estabelecer entre a psique e o seu objeto, nenhuma, absolutamente nenhuma, pode ser dita material, pois para isso teria de ocupar um lugar no espaço e ser percebida ela própria como um objeto. E a relação dela com a psique cognoscente seria um novo objeto espacial, e assim por diante, indefinidamente. Então, eu só vejo um ovo, outro ovo, e percebo que são iguais. É igual, os ovos são materiais, a minha percepção deles é material, porém a identidade entre eles, a igualdade deles não é material. Para que ela fosse material, ela teria que ser percebida no espaço, como os ovos. Né? Só que, para isso, teria que haver também uma identidade entre a identidade e a minha percepção de identidade, e assim por diante, indefinidamente. Quando se discute se a consciência é material ou imaterial, geralmente se confunde a consciência com a psique, ou seja, com a atividade mental interna. Esta última talvez possa ser inteiramente explicada pelo funcionamento do cérebro, mas quando saltamos da esfera da psique para a da consciência, estamos falando de uma relação com objetos que transcendem a esfera da psique. Aliás, ser real significa exatamente isso. É algo que não foi criado pela minha psique. É algo que eu recebi, que eu percebi, seja no mundo externo, seja em mim mesmo. Por exemplo, quando eu me recordo do meu passado, eu não estou produzindo este passado agora. Por exemplo, vamos supor que eu sofri um acidente e tive que amputar uma perna. Eu me lembro disso, e eu me lembro do tempo que eu tinha a perna, mas isso não me devolve a perna agora. É? Estão entendendo a diferença entre consciência e percepção? Ou consciência e atividade mental? Na minha atividade mental, eu ainda tenho a perna, mas eu não posso percebê-la como real agora. Eu a percebo como real num passado que eu não posso modificar. Portanto, aí, neste caso, eu mesmo me transformei num objeto dado. Tá certo? O meu passado é uma coisa dada e não produzida. Tá certo? Estamos falando de uma relação com objetos que transcendem a esfera da psique, mesmo quando são eles próprios fatos psíquicos tomados como objetos. E aí só poderemos falar de uma causa cerebral da consciência se atribuíssemos ao cérebro o dom de criar por si mesmo todos os objetos espaciais. Ou seja, o cérebro pode criar todas as percepções e todas as imagens e toda a minha atividade mental, mas ele não pode criar os objetos. Hã? E muito menos criá-los espacialmente, não se sabendo como um número tão grande de coisas poderia caber numa caixa craniana. O problema da consciência... É por isso que o materialismo, ele também é realista. Ou seja, realista é a escola que considera que os objetos existem independentemente de nós. Idealista é aquele que considera que os objetos são ideias, ou criações da psique, seja a psique nossa ou a psique divina. Então... O materialismo tende a ser realista, ou seja, ele tem que assistir. Se você diz que toda percepção é uma coisa que acontece no cérebro, então você tem que admitir que as coisas existem fora do cérebro, senão elas teriam que caber todas dentro do cérebro. Né? O problema da consciência, portanto, não pode ser resolvido pelo estudo da psique ou do cérebro, ele remete a um mundo de identidades e diferenças formais que em si mesmas não podem ser materiais nem ocupar um lugar no espaço. Todas as discussões que pretendem reduzir a consciência à matéria à consciência, ou que proclamam a existência de duas esferas de realidade distintas e separadas, partem da confusão entre psique e consciência e não saem de dentro dela. A coisa, há séculos a coisa está se, essa discussão se desenrola desta maneira. O universo à nossa volta, com o nosso próprio ser dentro dele, compõe-se de objetos materiais estruturados em formas, sendo, portanto, inseparavelmente material e imaterial, corporal e espiritual. A consciência é a relação formal que se estabelece entre duas formas. A forma de uma individualidade psicofísica humana, que ficou individual, individualidade, e a forma de uma presença corporal. E essa relação em si mesmo não pode ser material. Embora a atividade psíquica que a sustenta seja material, e a presença do objeto também seja material, assim como um ovo é material, o outro ovo é material, mas a identidade entre eles não é material, é formal. Então, vamos já dizer, o mundo da consciência é o mundo das relações entre formas. E isso nada tem de material. Toda abordagem séria do problema da matéria e consciência deve começar pelo reconhecimento, tantas vezes negligenciado, de que nenhuma das duas é uma substância, um ente, uma coisa. Alguém já viu matéria? Não, você viu entes materiais, né? Alguém já viu consciência? Não, você viu atos de consciência. Você lembra de ter tido. Mas você nunca viu matéria e nunca viu consciência. Basta isso para você entender. Matéria não é coisa, consciência também não é coisa. São qualidades ou propriedades de entes reais. Ninguém jamais viu matéria ou consciência, apenas entes dotados de materialidade e consciência ou de ambas. Logo, investigar qual das duas é causa ou princípio da outra, qual das duas tem o primado ontológico, é colocar no ar um problema que deveria antes estar firmemente arraigado no exame prévio da estrutura ontológica dos entes nos quais elas se manifestam e se tornam conhecidas. Então, se consciência e matéria não existem em si mesmo, mas só existem nos entes, né? Então, saber qual das duas veio primeiro depende da estrutura dos entes. E não tem sentido você querer resolver essa questão em si mesma sem você ter claro antes qual é a estrutura dos entes nos quais esses aspectos, matéria e consciência, se manifestam. Aí uma nota em rodapé, eu deixo de lado por enquanto a questão da existência de seres puramente espirituais, expressão que, a meu ver, constitui antes uma figura de linguagem do que um conceito. Eu preciso dar uma aula inteira sobre isso depois. Todos os seres que chegam ao nosso conhecimento constituem-se de matéria, tal como esta é descrita pelas ciências físicas. Ao mesmo tempo, tem formas distintivas que os distinguem como gêneros, espécies e indivíduos e que em si mesmos não são materiais, são um esquema de possibilidades ou, como diria o nosso Mário Ferreira, um esquema de possibilidades, um algoritmo, como diria o nosso Mário Ferreira, a lei de proporcionalidade intrínseca, a forma, fórmula da sua corporalidade estática e dinâmica. Né? O que é um algoritmo? É uma matriz de transformações matemáticas possíveis. Então, idealmente, como todo ser tem uma forma, se ele não tivesse uma forma, ele não poderia ser reconhecido. Então, essa forma, idealmente, pode ser reduzida a um algoritmo, uma fórmula matemática. Nunca foi. Só o que nós reduzimos à forma matemática são determinadas qualidades dos entes. Mas isso é um problema meramente técnico. Quer dizer, com o progresso da matemática hoje, nada impede que você tenha a forma integral de um ser, vamos dizer, com todas as suas possibilidades de ação e paixão. Né? E se não é possível, então talvez seja possível, mas idealmente, se todo ente tem uma forma, ele tem uma fórmula matemática. É nesse sentido que Pitágoras diz que tudo é composto de números. Né? Ou só pode ter sido nesse sentido. Então aqui tem um parênteses aqui, bem comprido. Quer dizer, quando se fala de matematização, tem-se em vista geralmente um movimento de ideias que, entre o século XVI e o XVII, trocou a antiga física aristotélica, baseada na apreensão das formas inteligíveis das substâncias, pela medição das propriedades aparentes dos corpos, deixando de lado o seu quid ou natureza. Ou seja, a antiga física, da Idade Média e da Aristóteles, olhava um objeto, apreendia por abstração a sua forma substancial e enunciava o seu conceito ou definição, da qual tirava conclusões. Tá certo? Quando veio a ciência moderna, a partir do século XVI, fala, não adianta, nós não podemos raciocinar a partir dessas formas substanciais, nós temos que nos ater apenas às propriedades mensuráveis, externas, portanto. Tá certo? Aí a famosa objeção de Leibniz, aparências externas, qualidades externas, do quê? Tem que ter um quid por trás. A coisa, além das propriedades matemáticas, a coisa tem que ter um quid, ela tem que ser alguma coisa. Leibniz observava que todas as propriedades mensuráveis, somadas e articuladas, não bastavam para compor uma coisa real. Que, além disso, ela teria de ser alguma coisa, isso é ter um quid, ou forma substancial. Com os instrumentos matemáticos de hoje, a dicotomia entre o estudo das formas substanciais e o das propriedades aparentes matematizáveis pode ser superada apesar das dificuldades técnicas envolvidas. Ou seja, nada impede que a apreensão da forma material junto com as propriedades mensuráveis forme um todo e esse todo se expressa numa fórmula. Eu não conheço matemática suficiente para fazer isso e acho que os maiores matemáticos do mundo teriam dificuldade para fazer uma coisa dessa, mas não há obstáculo teórico. Né? Em princípio, nada impede que a forma substancial de um ente, uma vez apreendida, seja expressa matematicamente, e o ser de tal modo que todas as propriedades e acidentes sejam compatibilizados com a essência desse ente. Quer dizer, esse algoritmo que define onde é a forma substancial deixa prever todas as propriedades que o ente pode ter no curso das suas transformações, e os acidentes que ele pode sofrer ou não. Ou seja, você não tem que prever todos os acidentes quantitativamente. Você, sabendo a forma substancial do gato, você sabe que ele pode virar cuica, mas que ele não pode aprender a falar grego. Eis um acidente, dois acidentes, que ele, um é possível, o outro não é possível. Então, fecho parênteses aí. Seria inútil procurar a explicação da forma nas propriedades da matéria, já que todo corpo extrai a sua matéria de um repertório limitado de substâncias físico-químicas. Quer dizer, existe um número limitado de substâncias físico-químicas. E todos os corpos se compõem dessas mesmas e diferem dos outros pelo quê? Não pela matéria que os compõe, mas pela forma do arranjo interno. Né? A sua fórmula química, por assim dizer. Que justamente só formam corpos diversos segundo a diferente forma em que se organizam. E essa forma em si mesma não é, nem pode ser, material, jamais. Se ela fosse material, ela seria um corpo. E esse corpo, por sua vez, teria que ser organizado por uma forma. E se essa forma fosse um corpo, teria que ter outra forma, e assim por diante, indefinidamente, cairíamos no absurdo. Todo e qualquer corpo constitui-se de elementos organizados, o que é mesmo que dizer, na linguagem antiga, uma matéria estruturada numa forma. Hã? Toda a realidade corporal é uma síntese indissolúvel de matéria e forma. Isso é que é importante. Material e corporal não são a mesma coisa. É? Material é aquilo que é composto da matéria tal como as ciências físicas descrevem as propriedades da matéria. Mas basta essas propriedades da matéria para que um corpo seja um corpo? Não, ele precisa ter uma forma. É? E esta forma, que é a articulação de toda a matéria que está dentro dele, ela em si mesma não é material. Ou seja, o elemento imaterial está presente já na corporalidade. Hã? Portanto, se eu explicar todas as minhas atividades mentais pelo funcionamento do cérebro, resta um problema, a forma do cérebro, hã? A qual não é material. E o cérebro funciona não por causa da matéria que o compõe, mas da forma com que ele se articula. Então, nós temos já o elemento imaterial presente no próprio cérebro, no próprio funcionamento imanente da mente e mais ainda na relação cognitiva que se estabelece entre o ser humano e o objeto que ele conhece. Então, isso quer dizer que você colocar esse problema de a consciência tem causas materiais ou tem causas espirituais. Eu digo, tudo aquilo que é material já tem o espírito junto porque tem a forma. que é um elemento não material, presente no material. Portanto, não são coisas distintas. São pontos de vista. Quer dizer, a matéria e a forma são pontos de vista pelos quais você olha um objeto. E no objeto eles estão unidos inseparavelmente. E é justamente esta separação que marca que eles existem, esta junção inseparável que mostra que eles existem realmente. Porque se separar matéria e forma, aqui você tem a matéria de um gato, aqui você tem a forma de um gato separado. Isso quer dizer, a matéria do gato é um monte de moléculas do carbono soltas no ar que não formam coisa nenhuma. E aqui a forma do gato é um desenho de um gato ou um projeto de gato. É justamente que essas duas coisas estão juntas que você diz que é um gato. Né? Toda a realidade corporal é uma síntese indissolúvel de matéria e forma. Você vê a profundidade dessa intuição de Aristóteles. Isso é imortal, isso nunca vai acabar. Quando um corpo se dissolve, ele se subdivide em corpos menores que têm cada um a sua matéria, a sua forma. Ainda mais um pouquinho. Quando chegamos ao nível subatômico da decomposição, cada partícula continua tendo a sua matéria, sem a qual não existiria no espaço, e a sua forma definidora, individualizadora, sem a qual não se distinguiria de outra partícula. Então, mesmo no nível subatômico, você tem lá a matéria e a forma. Né? Se a matéria não explica a forma, esta só explica a diferenciação dos corpos e não a existência da matéria. Né? Por exemplo, do fato de que um gato é um gato, não se deduz que o gato exista. Para que ele exista, é preciso que esta forma seja preenchida de matéria. Portanto, forma, a distinção de forma e matéria é um ponto de vista que nós lançamos. Mas em toda a realidade, essas duas coisas estão juntas. Tá certo? As diferentes formas dos entes... Não, peraí. Mas se a matéria não explica a forma, essa só explica a diferenciação dos corpos, não a existência da matéria. Esta última... Em última instância, é cabível designar forma e matéria, respectivamente, como essência e existência. É uma outra maneira de dizer, tem outras implicações que mais tarde eu posso explicar. As diferentes formas dos entes correspondem às diferentes propriedades pelas quais eles se manifestam e relacionam. A porção de matéria que os compõe corresponde à sua presença efetiva no espaço-tempo. Porque se a quantidade de matéria for nula, a coisa não existe no espaço-tempo. Só existe como forma, ou seja, como algoritmo, como esquema de possibilidades. Né? Todas as relações entre os entes são também inseparavelmente materiais e formais. Todas. Né? Quando uma vaca come grama, as partículas de matéria que compõem a grama não são destruídas, mas são rearranjadas numa forma diversa para transmutar-se parcialmente em sangue de vaca e parcialmente em massa fecal. Houve uma mudança de quê? Da forma. Né? O conhecimento é uma propriedade específica de determinados seres vivos. Essa propriedade consiste num modo específico de relacionar-se com outros seres. Nessa relação, a matéria do objeto conhecido não sofre transformação. Ou seja, quando eu vejo um gato, o gato não é transformado por isso. Eu é que sou transformado. E eu sou transformado de duas maneiras. Materialmente, porque a coisa alcançou meus órgãos dos sentidos e desencadeou uma série de reações neurais, e formalmente, porque nessa atividade mental eu aprendi a forma do gato. E essa apreensão em si, a forma do gato não é material, a forma do meu cérebro, a forma de toda a minha atividade mental também não é material, e o encontro das duas é muito menos material ainda. Nessa relação, a matéria do objeto conhecido não sofre transformação. É apenas a sua forma sensível que se integra na forma interna, o programa da psique do outro, como informação, num processo que pode vir ou não acompanhado de alteração material do cognoscente. O processo todo pode ser reduzido a operações materiais, exceto num ponto: a coincidência da informação com a forma sensível do objeto percebido. Dito de outro modo, a veracidade da informação e, portanto, a existência de consciência além da mera atividade mental ou psíquica. A veracidade é uma identidade formal sem nada de material em si mesmo. Isso quer dizer que nenhuma explicação material do processo cognitivo poderá jamais dar conta da veracidade, ou, se quiserem, objetividade do conhecimento. De todos os seres cognoscentes, o homem é o... Note bem que isso aqui é absolutamente independente de você saber se a atividade mental é produzida pelo cérebro ou por alguma outra coisa. Pouco importa. Pode ser produzido pelo cérebro. Até admitimos isso. Ah, toda a nossa consciência é tudo o resultado do cérebro. Eu digo, sim, tudo aquilo que... Todas as atividades mentais são produzidas do cérebro, mas consciência, quer dizer, a veracidade, essa não pode ser material de jeito nenhum. E não existe cérebro capaz de produzir. É? O meu cérebro pode produzir a veracidade da minha percepção de um gato? Não, porque isso depende do gato. Depende da presença do gato. Né? De todos os seres cognoscentes, o homem é o único que pode retroagir sobre os dados da percepção e julgar a sua veracidade ou falsidade. Aí você chama de consciência reflexiva, né? Quer dizer, além de você ter percebido a coisa verazmente como ela é de fato, você sabe que você percebeu isto. Né? Então, esta consciência reflexiva é menos material ainda, porque ela é a coincidência entre a recordação que você tem de um ato cognitivo, né, e o conteúdo desse ato cognitivo, que é um objeto. Na hora que você diz, pô, eu percebi o gato, e era um gato mesmo e não uma imagem de gato. Né? Esta operação, que denominamos consciência ou inteligência, pode, por sua vez, ser explicada pelo funcionamento material do cérebro, exceto num ponto. A veracidade ou falsidade, o julgamento de veracidade ou falsidade. Quando você tem a percepção, em seguida, você refletindo, você confirma a veracidade dessa percepção, este é um julgamento, esta é uma... veraz sobre uma percepção veraz. Então existe a veracidade da percepção e a veracidade do juízo reflexivo que afirma a veracidade da percepção. Nos dois casos, tudo isso é imaterial, porque tudo isso é identidade entre formas. Né? Tentar esse tipo de explicação seria cair nas autocontradições do psicologismo já apontado por Husserl. Ou seja, não pode haver um conceito psicológico, ou neurológico, ou neurobiológico, ou neurocientífico da veracidade. Porque a veracidade não está na consciência. Não estando na consciência, também não pode estar naquilo que produz a consciência, ou seja, o cérebro. A veracidade é uma relação formal. Por outro lado, é certo que nenhuma percepção poderia ser julgada verdadeira ou falsa objetivamente se o objeto percebido não trouxesse na sua forma percebida o coeficiente de inteligibilidade necessário para que essa operação se torne possível. Ou seja, se a forma do gato não é inteligível, eu não vou inteligi-la. Então, isso quer dizer que a coincidência entre a forma e o objeto, e a forma da percepção e do objeto percebido, não é material. Mas para que isso seja possível, é necessário que não apenas eu seja capaz de apreender essa relação não material, mas que o objeto percebido seja capaz de exibi-la de alguma maneira. Ou seja, o gato exibe a forma de gato a qual não é material. Ele existe materialmente, tá certo? Mas, se ele tivesse só a materialidade e não a inteligibilidade da sua forma, eu não o perceberia como gato. Eu o perceberia como uma forma indistinta. Se eu sei que é gato, é porque a forma gato está nele e está inteligível, está perceptível por mim. Então, vamos ver, o coeficiente de coisa imaterial em todo este mundo material é imenso. Mas as coisas não são separáveis. Né? E, se nós chamamos de consciência, não apenas o funcionamento da psique, o que seria um erro gravíssimo, mas, digamos, o funcionamento eficaz da consciência, o funcionamento veraz da consciência, então, ela não pode ser material jamais. Ainda que todos os mecanismos que a produzem sejam material. Porque o que você produz é a atividade do cérebro. Hã? Mas você não produz o gato, você não produz o objeto percebido, e muito menos você produz a coincidência de uma coisa com a outra. Inteligência é a apreensão veraz de uma forma. Sendo uma relação que se estabelece entre um sujeito e um objeto, não poderá jamais ser explicado unilateralmente pelas propriedades do puro sujeito, quer estas sejam concebidas como materiais ou espirituais. Inteligibilidade é uma propriedade das formas dos objetos, a qual existe em princípio, independentemente dos sujeitos, mas só a eles se revela. Inteligência e inteligibilidade são as condições puramente formais, não materiais, portanto, sem as quais nenhum objeto poderia ser conhecido com veracidade. Mas ainda nenhum objeto poderia existir. É? Se os objetos tivessem somente a sua materialidade e não a sua forma, eles só poderiam existir, vamos dizer, como possibilidades teóricas, seriam indiscerníveis uns dos outros. Quando você diz que um objeto ocupa um lugar no espaço, ele ocupa com a sua forma. Se é um elefante, a porção de espaço que ele ocupa está recortada com a forma de elefante. E o conjunto dos atos que ele pode desempenhar nesse espaço estão delimitados pela sua forma interna de elefante, pelo seu funcionamento de elefante. É o negócio do Aristóteles, não confundir forma com formato. Né? Só o formato faz parte da forma, mas a forma vai muito além do formato, porque é a lei do seu funcionamento, é a sua fórmula, por assim dizer. Então, não apenas nenhum objeto poderia ser conhecido com veracidade, mas nenhum objeto poderia existir. Então, isso quer dizer que o elemento material e imaterial, ele tem de estar presente em todos os objetos. Material e material são apenas pontos de vista que nós lançamos lá, mas essas duas dimensões, elas são inseparáveis. A separação de matéria e forma significa a extinção do objeto como existente, não como possibilidade. Quando seu corpo se decompõe, a sua forma continua intacta, tanto que nós conseguimos falar de você, conseguimos lembrar de você, tá certo? Então, você não deixa de ser você mesmo porque você morreu, você apenas cessa de existir no espaço-tempo, né? A consciência ou inteligência é imaterial não porque o seu funcionamento seja independente do corpo material do sujeito cognoscente, embora talvez possa sê-lo em certas circunstâncias, como os experimentos de quase-morte, mas porque ela não é uma operação imanente do sujeito, e sim uma relação formal com a inteligibilidade, também ela não material, de um objeto que a transcende. Então, eu espero que isso aqui, a gente está na pista da solução de um dos grandes debates filosóficos contemporâneos. Embora a coisa esteja exposta aqui de maneira um pouco tosca ainda, eu acho que a solução é por aí. E eu dar essa solução para vocês já vai melhorar muito a compreensão que vocês têm de todo esse debate. Né? E também preparar vocês para ver que nos mais altos debates de uma época pode haver um coeficiente de insensibilidade ou de insensatez, tá certo? Muito, muito grande, tá certo? Mesmo porque esses debates fazem parte da atividade acadêmica normal e, de algum modo, eles têm que prosseguir, haja coisas a dizer ou não, tá certo? Então, tá, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Muito bem, muitos alunos hoje reclamaram que eles não estavam conseguindo ter acesso à aula do seminário porque o Justin está cortando os viewers que conectam para um outro país que não seja os Estados Unidos. Isso acontece, não deveria acontecer, na verdade, ele deveria cortar apenas acima de 1.000 viewers, mas está cortando hoje acima de 200, pelo que nós percebemos. Vamos tentar resolver isso essa semana. Enquanto isso, eu peço, por favor, que a gente adote a seguinte solução. Vocês entram no site https://rola.org. Rola é H-O-L-A.org. E esse é um plugin para o navegador que resolve o problema com o limite de usuário do Justin. Depois de instalado, você, por favor, selecione para conectar em um servidor nos Estados Unidos. Isso deve restabelecer a conexão de vocês do Brasil para o Justin TV. Vamos procurar uma solução para esse problema, mas por enquanto vamos adotar esse procedimento para permitir que os alunos possam ver a aula tranquilamente. Obrigado. Então, vamos lá. Perguntas de hoje. Bruno Gauer pergunta. O senhor falou durante a aula que 1+1 será sempre 2, independentemente do cérebro humano. No entanto, a criação da matemática não seria uma criação do cérebro humano e, portanto, dependente dele? Ou isso representa apenas um simbolismo para formalizar os aspectos sensíveis da realidade? Note bem que as alternativas que você dá são duas. Ou a relação matemática é um produto do cérebro, ou ela capta relações sensíveis nos próprios objetos. Quando eu estou dizendo que não pode ser nenhuma coisa nem uma outra, nem a outra. A solução deste problema já foi dada há mais de 100 anos, quase 100 anos, pelo Edmund Husserl, no prefácio das Investigações Lógicas. Essas duas hipóteses que você lança, elas são exatamente o que se chama o psicologismo. Quer dizer, a coisa ou é um processo psíquico ou é a percepção de relações físicas, tá certo? Quando, evidentemente, uma relação matemática não pode ser nenhuma coisa nem outra, é uma relação formal. Então, é a esfera de relações formais que constitui o que o Edmund Husserl chama lógica pura. Então, toda tentativa de reduzir as relações matemáticas, seja a abstrações extraídas do mundo sensível, seja de reduzi-las a atos psíquicos, levam a contradições sem fim. Evidentemente, eu não vou conseguir explicar tudo isso agora, mas se você procurar, existe uma apostila minha, que é uma transcrição de aula chamada Edmund Husserl contra o psicologismo. Eu acho que isso está no meu site. É um assunto ao qual talvez eu volte aqui mais tarde, mas pode ter certeza, não é nem uma coisa nem outra. A maneira de você colocar o problema está jogando você dentro do mesmo equívoco que eu estava tentando explicar na aula. Então, que é o do ou é material ou é formal, quando evidentemente uma coisa sem a outra não pode existir. Vamos lá. Samara Araújo Costa diz: meu nome é Samara Araújo Costa, sou aluno de filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais. Faz um ano e tornei-me sua aluna do curso faz um mês. Posso dizer que aprendi muito mais contigo. No Brasil isso não é difícil, você aprender mais do que na universidade, é muito fácil. Só aprender alguma coisa, você já aprendeu mais do que na universidade. O curso é maravilhoso, obrigado. Posso afirmar que o senhor se tornou a pessoa que me educa, referência no meu ideal de ser filósofo. Quero perguntar sobre o fenômeno do debate político ter dominado as redes sociais. Por que isso está acontecendo? O discurso de aprovação ou reprovação, sempre carregado por ideologias, e muitas vezes simplesmente uma onda das mesmas opiniões. Será que achamos que a política vai nos salvar? Note bem, Napoleão, lá por volta de 1810, ele disse: a política é o destino inevitável da modernidade. Isso, de fato aconteceu, porque todos os outros casos de referência, religião, moral, até mesmo a arte acabou desaparecendo nesse sentido. Porque na hora que vem um negócio chamado democracia, quer dizer, que todo mundo começa a discutir, então é evidente que uma discussão multitudinária não pode chegar a nada. Se você tem milhões de pessoas falando ao mesmo tempo, então a democracia nasce com esse vício de nascimento. Ela, por um lado, ela aposta na racionalidade, na prova, e, por outro lado, o debate na democracia se dá em condições que torna absolutamente impossível qualquer prova. Resultado, tudo cai no domínio político, tal como definia Carl Schmitt, que é aquele domínio onde as questões não podem ter arbitragem racional. Então só resta juntar os amigos contra os inimigos e ver quem tem mais força. Ou seja, todos os debates são decididos pela força. Seja a força das armas, seja a força do número, seja a força do boicote e da manipulação e de toda a sacanagem, que é, vamos dizer, é uma força dificilmente resistível e que está se tornando hoje, presta atenção, para além da pura política, que é o confronto dos amigos com inimigos, está se desenvolvendo agora uma nova modalidade de confronto, que é o confronto da canalice, da manipulação e da mentira, que é uma coisa terrível. Isso aí, de uns 10 anos para cá, se tornou a norma geral. Então, veja, o cidadão moderno está praticamente isolado das informações fundamentais que ele necessitaria para tomar a decisão. Quer dizer, toda a esfera da grande mídia se tornou só manipulação, mentira, ocultação, etc. É um fenômeno terrível. Quer dizer, isso é uma tendência que já existia antes, mas nos últimos anos se tornou assim. Você vê esse caso do Barack Hussein Obama, quer dizer, a mídia inteira conseguia esconder durante todo esse tempo que os documentos do cara são falsificados, quando obviamente o são, né? E o número de instrumentos de pressão, de chantagem, de chacota, de intimidação que existe, é uma coisa impressionante. Então, aquilo que prometia ser o reino da racionalidade e das luzes, virou primeiro o reino do poder maciço, seja o poder das armas, seja o dos números. E em seguida, vira o reino da enganação universal. É isso que nós estamos vivendo. Né? Agora, nós estamos vivendo isso na esfera pública. Numa esfera mais privada, onde ainda é possível um diálogo, nós podemos, vamos dizer, proceder ainda racionalmente, né, e tentar, pelo menos para a nossa orientação, seguir um outro caminho, que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Isso, evidentemente, não vai mudar nada na política, mas pelo menos impede que nós mergulhemos na loucura geral. Pelo menos alguém tem que saber o que está acontecendo. Pode ser que a maioria pode estar totalmente enganada, até nas altas esferas pode reinar o engano, porque o indivíduo que está enganando os outros, ele se engana a si mesmo, em primeiro lugar. É difícil saber onde termina uma coisa e começa a outra. Mas eu acho que nós, pelo menos como indivíduos, nós podemos mais ou menos nos orientar no que está acontecendo. Beto Camargo pergunta: iniciei o curso uns 3 meses, agora estou entendendo a conexão entre as primeiras aulas. Estou na aula 12. Somente nesta aula eu tive informação de uma avaliação. Essa avaliação será feita em aulas posteriores ou tenho de fazer algum procedimento ao qual ainda não tenho acesso? Eu pedi que todos os alunos esboçassem planos de trabalhos de conclusão de curso. Eu só vou, e depois eu vou, em um certo momento, eu vou interromper esta série de aulas e começar uma outra que será toda baseada nos trabalhos de conclusão de curso, analisando 1 ou 2 projetos em cada aula, analisando, aconselhando, né, e mais ou menos, até certo ponto, julgando a qualidade do projeto. Até que esses projetos fiquem prontos, vai passar mais um tempo. Mas, como eu fiquei sem nenhum assistente aqui, eu tive que adiar isso para agosto, porque disse que a Marcela Andrade vai voltar aqui em agosto, então ela vai me ajudar nisso, porque sem uma ajuda aqui eu não vou conseguir fazer isso de maneira alguma. Então nós vamos continuar com as aulas puramente expositivas até agosto. Mas aqueles que tiverem projeto de trabalho de investigação, já podem ir mandando, já tem uma pilha deles aqui. Né? Tiago Nascimento pergunta: quanto ao curso que o senhor irá ministrar sobre como tornar-se um leitor inteligente, gostaria de saber se é preciso possuir certa bagagem intelectual prévia para participar e se haverá algum processo seletivo para isso. Também gostaria de saber com quem podemos entrar em contato para maiores informações. Você pode entrar em contato ou com o misterioso senhor Eduí, eduí.ferro@gmail.com, né? gmail.com, ou aqui com a Leila, leila.carvalho@gmail.com. Victor Fidel: posso considerar que a confissão abrange todos os níveis de consciência, de modo que seu resultado interfira em outra escala de consciência? Bom, depende da confissão. Porque se você procurar o manual de teologia cética e mística do Adolfo Tanqueray, ele te ensina como se faz uma confissão, uma coisa muito mais complicada do que parece. Os critérios da confissão são os critérios da teologia moral, que também não são fáceis. Normalmente, todos esses ensinamentos deveriam estar tão bem impregnados no dia a dia da igreja que não fosse preciso o indivíduo estudar teologia moral. Mas a situação hoje é tal que você encontrar um padre que conheça algo de teologia moral é uma raridade. Por via das dúvidas, se você quer se aprimorar nisso aí, existe o Tratado de Teologia Moral para Seculares, do teólogo espanhol Antônio Royo, com Y, Royo Marín. Antônio Royo é um grande teólogo, é um expositor maravilhoso. Só que o Tratado de Teologia Moral dele, né, às vezes dá vontade de rir, porque diz Teologia Moral para Seculares tem quase 2.000 páginas. Né? Então, se isso é para seculares, você imagina então para, né, os padres, como a coisa deve ser mais complicada. Mas eu sempre recomendo esses 2 livros. Se você quer se aprimorar nisso aí, pega o Tratado de Teologia Cética e Mística do Adolfo Tanqueray, Adolfo com PHE, do qual existe uma tradução portuguesa, que você em Sebos talvez encontre, ou na estante virtual. E o Tratado de Teologia Moral para Seglares, do Antônio Royo Marino. Há algum texto seu que versa sobre níveis paralelos de atuação semântica, interpretativa, perceptiva, linguística? Infelizmente, não. Deixando mais claro o rumo da pergunta, em que medida a autoconfissão interfere na abertura para o desbloqueio da verdade, não no sentido religioso, mas nos debates comuns? Bom, este é um dos grandes problemas, quer dizer, que é o de como é que eu vou saber quem eu sou, o que, que eu estou querendo mesmo, quais são minhas verdadeiras intenções. Né? A gente sabe que, recentemente saiu esse livro You're Not So Smart, o autor chama não sei quem, McCraney, é? E ele te demonstra lá que a maior parte das memórias humanas são falsificadas, quando você acredita que a sua intenção uma, na verdade é outra. A mentira para si mesmo é um fator constante na vida humana. E o número de pessoas que se interessam em furar esse véu da mentira para si mesmo e descobrir algo a respeito de si mesmo é muito, muito pequeno. O número das pessoas é muito pequeno. Tá certo? Mas, por exemplo, nos tempos em que havia bons psicoterapeutas, uma psicoterapia que ajudava, por exemplo, a desfazer várias racionalizações. São raciocínios aparentes com os quais você camufla as suas verdadeiras intenções. A camuflagem de intenção é um fator constante na vida social e está cada vez mais, porque você não tem hoje meio de fazer as pessoas amadurecerem e ter alguma autoconsciência. Então é um festival de falsa consciência que é uma coisa incrível. Eu vi todo esse pessoal que espalha as coisas mais horríveis a meu respeito, mas horríveis, horríveis, e sem gratuitamente, quer dizer, não tem uma discussão séria. Né? Quando quer discutir alguma coisa, discute uma frase mal interpretada que ele ouviu num programa, não tem uma análise séria, é só fofoca. E daí você. Por que você odeia o Olavo? A resposta é sempre a mim. Eu não odeio ninguém, de maneira alguma. Então, é claro que o sujeito está se enganando, está mentindo para si. Ele não quer ver a realidade do seu sentimento, né? Então, eu, durante a vida, a primeira coisa que eu tentei para isso foi várias análises. Fiz análises junguianas, freudianas, o diabo. Ajudou muito, muito. Mas faltava alguma coisa. Quer dizer, chegou um dia que eu descobri, não existe autoconhecimento se você não se mede com um observador onisciente. O que eu descobri quando eu li as Memórias de Santo Agostinho, as Confissões de Santo Agostinho? Santo Agostinho pode se conhecer porque ele está se colocando, vamos dizer, num diálogo com alguém que sabe mais sobre ele do que ele mesmo. Ou até, como dizia Paul Claudel, Deus é aquele que em mim é mais eu do que eu mesmo. Então, existe no interior do ser humano uma instância, um certo núcleo que você não consegue enganar. E você precisa encontrar isso aí. Né? E esse núcleo é já a ação do Espírito Santo em você. Não a ação extraordinária, não a ação que vai te dar o dom da profecia, nem coisa nenhuma, mas a ação ordinária do Espírito Santo, que é de sustentar a inteligência humana na busca da verdade. Um dia a gente descobre isso e a gente diz, opa, eu não consigo me enganar mais, quer dizer, eu sei quem eu sou. Quando eu estou com treta, eu sei, eu conheço as minhas intenções, tá certo? E é a partir daí que você perde o medo, por exemplo, das pessoas falarem mal de você, porque você sabe exatamente qual é o mal que está em você e qual não está. Você sabe o que você fez e você sabe o que você não fez. Você sabe o que você quer e sabe o que você não quer. Então, não há mais outra autoridade para falar sobre você. Né? É só você perante Deus. A única autoridade é Deus e a testemunha é você. Agora, aqui, o Érico pergunta. É a primeira vez que escrevo, estou na aula 33. O curso é maravilhoso, obrigado. Uma amiga emprestou meu livro Sabedoria do Enneagrama, de Don Richard Rizzo e Russ Hudson. Escrevo porque, durante a primeira leitura, lembrei várias vezes sobre o que o senhor ensina. Logo no início, o exercício parecido com necrológico, posteriormente favorável. Olha, eu não recomendo muito ir atrás dessa escola Google. É bom você saber o seguinte. Esta coisa do Enneagrama não existe em nenhuma escola de mística oriental. Isto é tudo inventado por um sujeito chamado Gurdjieff, né? Que diz que era representante, era porta-voz de sabedoria ancestral, tradicional. Não existe registro do Enneagrama em parte alguma. Né? O que não quer dizer que seja o Enneagrama seja uma total estupidez. Não é. Tá certo? Mas quando um conhecimento já se apresenta como uma fonte falsa, é melhor procurar uma coisa mais sólida. Né? Vamos lá. Everaldo Manuel Luz. Que obras de Seyyed Hossein Nasr o senhor recomenda a leitura? Existe alguma ordem especial? Bom, o Seyyed Hossein Nasr é o seguinte. A formação originária dele foi em matemática e física. Depois ele se especializou na história da ciência, especialmente na história da ciência islâmica. E aos poucos ele foi se interessando cada vez mais pelo esoterismo islâmico, pelo sufismo. Então, existem obras dele que são de pura história das ciências. Né? Islamic Cosmological Doctrines, por exemplo. Doutrinas Cosmológicas Islâmicas é uma obra de ciência. Em matéria de história da ciência islâmica, eu acho que dificilmente tem outro melhor que ele. Existem alguns livros que são, por assim dizer, de crítica cultural. The Encounter of Man and Nature, que foi publicado no Brasil com o título de Homem e a Natureza. É um belíssimo livro onde analisa a tal da crise ecológica sob o ponto de vista espiritual. O problema com o Nasr é o seguinte: o Nasr, durante muitos anos, foi um seguidor fiel do Fritjof Fromm. Fritjof Fromm é uma figura altamente ambígua, quer dizer, por um lado é um gênio incomparável, tá certo? Por outro lado, inclusive na parte, vamos dizer, da psicologia moral, do guiamento das almas, ele escreveu coisas maravilhosas, mas eu observei pessoalmente que na prática, na realidade, ele não tinha discernimento psicológico algum. Ele era incapaz de discernir o que estava acontecendo em volta dele. Era um homem que vivia literalmente no mundo da lua, no mundo das palavras e da teologia, etc. Aí ele é soberano, tá certo? Agora, então, é um escritor espiritual excelente. Só que achavam que era um mestre espiritual. Falaram, não, mestre espiritual precisa de algo mais do que isso. O mestre espiritual está lidando com pessoas de carne e osso. Né? E ele tem que saber quem são essas pessoas, o que elas estão sentindo. E nesse ponto, eu garanto para vocês, o Fromm era totalmente cego. Né? Assim, a um ponto, chega ao ponto de deplorar, a ponto ridículo. Né? E o Nasr, durante muito tempo, foi seguidor do Fromm. Nós sabemos que a tarica do Fromm terminou com um escândalo. Houve aquela acusação de que ele era pedófilo, eu até hoje não acredito muito na acusação, que foi feita por um sujeito que tinha um caso com uma das mulheres do Fromm. O Fromm, o muçulmano, tinha quatro mulheres, e ele teve um caso com uma delas, foi expulso da tarica, ficou bravo, ficou revoltado, escreveu coisas horríveis contra o Fromm. Falou, bom, eu também tenho meus motivos de ressentimento contra o Fromm, talvez até mais do que ele, porque eu não comi ninguém e sofri, né? Perseguições horríveis. Os discípulos do Fromm se juntaram para fazer um processo contra mim que me deu trabalho, me fez gastar um dinheirão durante 6 anos, só passei inocentado no fim. Mas era a prática usual da tarifa, o assédio judicial. Só não fizeram mais assédio porque só tinham 8 discípulos no Brasil restante. Então só dá para fazer um processo. Se tivesse 1000, fariam como fizeram contra outras pessoas na Europa, que a pessoa ficou 20 anos só envolvido em processo. No fim, está inocentado, mas está inocentado e acabado. Né? Então, o Nasr era uma mente dependente do Fromm. Depois que a tarika acabou, dizem que surge uma nova tarika, que ele é o chefe, é o líder da tarika, e um outro setor seguiu um outro cara. Então, existe um viés ativista por trás, quer dizer, ele está, de fato, fazendo propaganda do Fromm. Mas isso nos livros a partir de uma certa idade. Os primeiros livros, que são de história da ciência, são totalmente isentos. Mas quando você pega o livro, por exemplo, Knowledge and the Sacred, aquele livro parece, assim, coisa escrita pelo Dugin ou pelo LaRouche, tá entendendo? Mostra toda a história das ideias, tudo convergindo para a pessoa de quem? Do Fritjof Fromm. Isso não existe. Né? É o Hegel. A história culmina comigo. No começo, Deus fez o céu e a terra, e pá, pá, pá, pá, pá, daí veio eu. Né? Então, o Nasr, no fim, veio eu. O Nasr é um homem muito modesto. Veio o Fromm. Né? Então, as histórias contadas assim, elas são sempre mais ideológicas do que coisa séria. Tá vendo? Então, existe um elemento de distorção ideológica, mas ao mesmo tempo, as exposições dele sobre o sufismo, sobre o esoterismo islâmico, são bastante fiéis. E existe um livro, sobretudo, que eu considero total propaganda ideológica, que é o livro do Ideals and Realities of Islam, onde ele descreve a civilização ocidental moderna pelo seu aspecto factual mais deprimente e descreve a civilização islâmica pelos seus belos ideais. Eu digo, mas no ideal, né? Até Al Capone pode ser melhor do que Santa Teresinha do Menino Jesus, tá entendendo? se for, vai pegar a realidade de uma e o ideal do outro, o cara do ideal sempre sai ganhando. Então, olha, tem lá cuidado para tomar. Agora, não acredito que o Nasso fosse pessoalmente um homem desonesto, mas é que a situação de você pertencer a uma organização que, se não é secreta, é pelo menos discreta, onde você não pode dizer as coisas de coração, sempre leva você a cometer algum deslize, alguma falsidade. Entendeu? E, aliás, este é o problema. Eu não acredito, e tem uma coisa que eu não acredito, não existe nenhuma entidade, nenhuma organização que possa ser portadora da verdade, nem a Igreja Católica. Atenção, a doutrina da Igreja Católica pode ser a verdade, mas tudo que se diz em nome da Igreja Católica é verdade, eu falo, claro que não. Hoje em dia, sobretudo, 80% é mentira. Então não tem uma entidade que personifique a verdade, mesmo a Igreja Católica, personifica a verdade só naquele seu núcleo doutrinal, que é imutável, só naquilo. Né? Mas na sua vida, no dia a dia, ela personifica a verdade? Fala, claro que não, ela tem um coeficiente de mentira, de ocultação, isso aí todo mundo sabe. Então, se uma igreja, uma entidade fundada pelo próprio Nosso Senhor Jesus Cristo, não personifica a verdade na sua inteireza, mas só parcialmente, tá certo? Você imagina as outras entidades. Então, é possível um movimento político representar a verdade? Então, nunca. Ele sempre vai ser uma síntese de verdade e mentiras. A verdade só é acessível à consciência individual humana. Né? E isso só aparece, vamos dizer, na sua presença perante Deus. Está lá no Santo Agostinho. Então, esse meu, vamos dizer, individualismo gnoseológico, só o indivíduo humano conhece a verdade. As entidades podem repetir a verdade, mas quando repetem, já a falsificam. É? E não podem personificá-la de jeito nenhum. Você não pode esquecer, quando se fala Igreja Católica, isso aí, meu filho, vai desde São Francisco de Assis até os padres pedófilos. É? Até os padres que eram da loja maçônica P2. Tudo isso é Igreja Católica. Quer dizer, esta entidade, ela diz a verdade para mim totalmente? Ela não, ela diz a verdade na doutrina. O resto, meu filho. E note bem, a doutrina é universal e abstrata. Para traduzi-la em verdade no dia a dia, quem tem que fazer isso é a sua consciência que vai ter que fazer. Um padre pode ajudar, um teólogo pode ajudar, mas, em última análise, é você que vai ter que resolver a coisa. Então, eu não deixo de achar que toda esta crise, esta quase que desmoralização da Igreja Católica pode ser muito útil, porque tira das pessoas um suporte institucional. Suporte institucional que Nosso Senhor Jesus Cristo não tinha, que os apóstolos não tinham, que os cristãos não tiveram durante muito tempo, estavam todo mato sem cachorro. Quer dizer, você ser cristão era uma desmoralização, todo mundo te desprezava, todo mundo te perseguia. Tá certo? Então, a perspectiva desse sujeito é bem diferente daquela do indivíduo que vive numa situação onde a Igreja Católica domina a situação e onde pertencer a ela já é ter uma boa figura perante a sociedade. E isso nos foi, esse privilégio nos foi retirado. Tá certo? E isso pode, vamos dizer, fazer com que surjam, né, forças espontâneas que tragam uma renovação do catolicismo, do cristianismo católico. Né? Eu acho que é o que nós mesmo estamos fazendo aqui. Nós não temos autoridade nenhuma, nós não somos teólogos, nós não somos bispos, não somos cardeal, não somos coisa nenhuma. E os cardeais às vezes descem o cacete na gente. Né? Mas é uma força espontânea que se levantou. É o fenômeno que surge no século XX, do apostolado leigo, né? Onde você procura, cadê o pensamento católico? Fala, bom, está mais nos leigos do que nos teólogos. Né? Bom. Fábio Serrim, que pergunta, um conhecido me apresentou um livro antigo chamado Os Protocolos dos Sábios do Sião. Ao ler atentamente seu conteúdo, tenho encontrado uma similaridade muito grande entre seus pressupostos e o atual estado de coisas. Parece que estou diante de um grande manual utilizado pelos governantes em nosso país. Olha, esse livro foi escrito, ele foi copiado de um outro livro que se chama, acho que Diálogos no Inferno, uma coisa assim. Eu não lembro o nome do autor. E ali tem intuições formidáveis do que vai acontecer. Quer dizer, a formação de uma elite globalista, mandante, etc, etc, etc. Só tem o seguinte, o autor personifica isso com um grupo chamado Os Judeus. Né? E quando você vai ver, né? Digo, olha, essa elite que ele está falando, ela existe. E ela faz muitas coisas que estão previstas no livro, só que os caras não são judeus. tem tanto judeu quanto cara de outras origens, tá certo? E, por exemplo, hoje em dia tem gente que acredita assim, os judeus dominam a mídia nos Estados Unidos. Então, só se eles dominam, então eles são masoquistas, porque a mídia aqui só desce o cacete do Estado de Israel, só fala mal deles e só afaga a cabeça dos palestinos, tá entendendo? Também, né, o judeu aqui, 70% dos judeus nos Estados Unidos votaram em Barack Hussein Obama, que é contra o Estado de Israel, que é o inimigo do Estado de Israel, tá certo? Então, esse livro pode ser muito útil para estimular a sua imaginação. Ele não traz verdades factuais, mas ele traz esquemas que se parecem com a realidade. Então, como matriz de analogias, é muito bom. Tá certo? Mas você não pode materializar o agente nesta ou naquela comunidade. Onde você lê os judeus, entre aspas, você pensa assim, comunidade globalista internacional. Que tem judeu, tem católico, tem protestante, tem maçom, tem tudo misturado. Então, também esses repertórios e a literatura antijudaica que existe, às vezes é uma coisa muito impressionante. Por quê? Porque as pessoas passam anos juntando fatos. Esse fato, mais aquele fato, mais aquele fato, mais aquele fato, mais aquele fato, mais aquele fato. E no fim dá uma impressão de que os judeus estão aí fazendo uma conspiração mesmo. Eu digo, bom, você pode até acreditar nisso até o momento em que você começa a procurar fatos que desmintam isso. Né? E daí você os encontra também. Está entendendo? Então, falta isso. Quer dizer, nenhuma acumulação de fatos prova coisíssima nenhuma. Isso aí já. Mas desde o tempo de Aristóteles já se sabe que o método científico é confrontação de hipóteses, não é empilhamento de fatos. Como é que eu vou explicar isso para um jumento como esse Carlos Velasco, ou esse bando de fascistinhas antissemitas que tem por aí? Que basta você contraditar, eles dizem, ah, você é maçom, você está conspirando. Tem que discutir com um jumento, é muito difícil, tá entendendo? E, além disso, eles são muitos e não dá para responder para todos. Então, todos raciocinam na... Veja, o nosso Gustavo Barroso, um escritor de muito talento, mas ele ficava empilhando fatos anti-judaicos. Eu digo, tá bom, então agora vamos empilhar os fatos pró-judaicos, você vai ver que eles existem. Por exemplo, né, o sujeito diz, você vê lá o número de judeus que tinha no movimento comunista, tem um monte, né? Agora tá bom, agora você pega, por exemplo, a história do anticomunismo americano, é 80% judeu. Então, se você tiver só a lista do judeu comunista, você fica com a impressão que o comunismo é um movimento judaico. Daí você faz a lista dos que estão no movimento anticomunista. Você diz, o anticomunismo também parece um movimento judaico. Daí sai a conclusão que o sujeito tira. Em vez de uma coisa neutralizar a outra, ele diz, não, está vendo? Eles estão em toda parte. Eles dominam esse partido e dominam outro. Eles dominam o mundo. Né? Então, este é um livro que você pode ler, quer dizer, como uma obra de imaginação que vai te estimular e vai te dar muita pista para você ver o que os caras estão fazendo mesmo. Mas você não pode personificar nesta comunidade ou na outra. Né? Porque você fazer o perfil do que é elite globalista mundial, bom, uma boa maneira de você fazer é pegar os membros do grupo Bilderberg. Lá você tem a lista inteira. Né? Tem judeu lá? Tem. Né? Mas tem até o Papa. Tá bom? Então, não é fácil você lidar com entidades que só conhecemos por abstração. Como uma classe social, uma elite globalista, etc, etc. Quer dizer, a tendência de você personificar num grupo especial é muito grande. Sobretudo para pessoas de pouca inteligência que estão lidando com assuntos que estão muito acima da capacidade deles. Ou seja, este texto, quem tem acesso a ele? Todo mundo. Capacitado ou não. Com retaguarda intelectual ou não. Né? Agora, não é uma leitura prioritária e, sobretudo, eu não acho que seja uma leitura para principiante. Quer dizer, se você não tem uma boa retaguarda de estudo histórico, você não faz o seguinte teste. Tem algum acontecimento histórico cuja veracidade você já pesquisou pelo método científico, confrontando hipóteses e pesando todas as hipóteses? Se você nunca fez isso nenhuma vez, não se aventure com o protocolo do sábio do Sião, que é uma questão que é um abacaxi. Né? O mesmo Fábio Rimke pergunta, o seu relato da história da ciência no artigo A Vingança de Aristóteles me lembrou de uma pergunta que o ensaio do Vicente Ferreira da Silva me colocou na cabeça. No ensaio, Vicente alegava como causa remota da passagem da cosmovisão antiga, do simbolismo natural, para a visão do mundo moderno matematizada, uma troca de polos de fascinação em termos dos quais o homem interpretava o mundo. Sim, essa ideia do fascinato do Vicente é uma das, eu acho, uma grande sacada. Quer dizer, ele antecipa, de certo modo, o negócio do Thomas Kuhn, das revoluções científicas. Quer dizer, você tem uma mudança geral no imaginário. E esta mudança não é causada, vamos dizer, por descobertas científicas. Não, ao contrário. Ela coloca a ciência numa outra direção. Tá certo? E nessa direção, nós podemos dizer que a explicação é anterior à descrição dos fatos. Já vem, ainda tem uma explicação pronta, de algum modo. Claro que a maior parte das explicações vão coincidir com a realidade em algum ponto. Tá certo? Mas, você veja, eu no artigo eu menciono que a guerra contra os escolásticos não começa com a ciência moderna. Ela vem um pouco antes, uma outra geração de intelectuais, que eram todos ocultistas, astrólogos, alquimistas, macumbeiros, etc., etc., que se utilizavam numa brecha dada pela física antiga de Aristóteles, que era a física das qualidades ou das formas substanciais. Então, baseado na teoria das formas substanciais, eles se apoiavam nisso para fundamentar processos divinatórios, magias, etc., etc. E daí uma parte ficou aterrorizada com isso, e quando aparece o mecanicismo, que se atém, vamos dizer, às propriedades matematizáveis, vê nisso um meio de defender o cristianismo contra a invasão do ocultismo. Descartes estava nessa, Mersenne estava nessa. Né? E outros tinham outros projetos. Né? Newton tinha o seu projeto pessoal. O pessoal não conhece, o pessoal sabe de Newton aquilo que estuda a lei da gravitação universal tal como está num manual de ciência moderna. E acha que Newton é aquilo. Não, a obra de Newton é imensa e abrange tudo. O que Newton queria é uma reforma total do cristianismo, a transfiguração do cristianismo trinitário numa religião unitária, de mais ou menos um modelo islâmico, quase seria copiado do Islã, a religião da unidade absoluta. E tudo o que ele fez, inclusive a lei da gravitação, foi para fundamentar isso. Claro que a lei da gravitação você pode isolar do conjunto e dizer, não, ela tem uma certa validade dentro de um campo de realidade, a qual independe dos seus pressupostos metafísicos. Você pode até dizer isto. Mas essa independência foi você que colocou lá. Na cabeça do próprio Newton não tinha. Quando Newton cria os conceitos de espaço absoluto e tempo absoluto, isso evidentemente são conceitos metafísicos, e você pode prescindir disso? Pode, você pode tomar esses conceitos não como realidades, mas como meras unidades de comparação, e daí a teoria do Newton passa a valer fora do contexto teológico metafísico dele, que é exatamente o que fizeram. Só que esse Newton isolado do contexto metafísico foi o que entrou para a história, o que foi consagrado nos livros, nos manuais, e todo mundo acredita que existe. Hoje mesmo está aí o seu Eli Vieira lá, insistindo de novo nessa pataquada, que mostra apenas falta de cultura. Mas essa ideia do fascinator, você pode dizer, bom, o fascinator é como se fosse uma nova episteme, para usar o termo do Michel Foucault. Quer dizer, um novo quadro interpretativo, perceptivo, e tudo passa a ser visto dentro desse novo quadro. Ah, aqui é uma observação importantíssima. Daí ele passa a criticar, que o Fábio começa a criticar a visão que o Vicente tinha, e essa crítica está certa. Ele diz que no mundo antigo os astros teriam sido os fenômenos a partir do qual o homem interpretava tudo mais. Enquanto no mundo moderno e cristão, o homem estaria sob o fascínio de si mesmo e se veria como medida de todas as coisas. Essa interpretação da história das ideias por parte do Vicente me pareceu já na época seriamente errada pelo seguinte. Lendo os filósofos antigos, em especial os neoplatônicos, que eram os mais simpáticos ao mundo mágico e astrológico, é patente que o que mais os fascina nos astros não são seus poderes ocultos, mas justamente o seu movimento regular e descritível matematicamente. Ou seja, essas leis matemáticas que estruturam o cosmos, elas mesmas são um elemento mágico e um elemento fascinador. E elas, vamos dizer, elas voltam para substituir o mundo da magia, mas elas têm a sua própria a sua própria magia. Eu acredito seriamente, e hoje a história comprova isso, que a revolução científica do século XVI e XVII não pode ser compreendida fora do seu contexto ocultista, maçônico, etc., etc. Né? Existe um livro fabuloso escrito por um grande mestre maçom sobre Isaac Newton como maçom. Né? A entidade que se tornou o centro da ciência moderna, que é a Royal Society, foi fundada por um maçom alquimista, Elias Ashmole, e assim por diante. Então, esta fascinação do elemento matemático, ela tem um fundo esotérico também. E não tem como negar. Tá certo? Então, fiquei com a pergunta. Pondo entre parênteses a hipótese de Vicente Ferreira da Silva, de que o homem está sempre sujeito a alguma fascinação primordial, não é correto dizer que o sucesso da execução matemática da natureza não nos deixou, em certo sentido, mais fascinados pelo modo de ser dos corpos celestes do que a astrologia incorporada na física antiga? Sem sombra de dúvida, Fábio. Quer dizer, a magia da matematização criou um mundo paralelo. Você lê o livro do Edmund Husserl, A Crise das Ciências Europeias, e você vai ver que esse mundo matematizado, ele se superpõe ao mundo dos objetos sensíveis. E pior, esse é um mundo no qual não existe nenhum objeto real. Existem apenas aspectos separados que são matematizados. Quer dizer, não é a matemática das formas substanciais, como eu sugeri na primeira parte da aula. Não, é a matemática de aspectos, onde, portanto, não há nenhum objeto real. Você só tem aspectos abstraídos. Aqui, para a última pergunta aqui, vamos ver. André Tadei, muito obrigado pelo curso, Olavo. Você critica bastante as faculdades, principalmente as brasileiras, então seria vantagem fazê-las na busca da verdade? Eu faço faculdade de filosofia, não consigo considerar aquilo como ensino de filosofia. E não aguento mais aqueles professores dando pedaços de texto e aquelas explicações miúdas. Se não ler os pedaços de texto, não seguir suas regrinhas, era repetir de ano. Mas esse aqui é um problema. Você para passar por uma coisa dessa, né, pensa assim, quando meus filhos eram pequenos, eles perguntavam, pai, por que eu tenho que ir na escola? Eu digo, existe só um motivo para você ir para a escola, meu filho. Se você não for, eles me prendem. Então você vai para lá, você vai fazer esse favor ao seu velho pai, que eu trabalhei que nem um camelo para sustentar você, tá certo? Para você ter sua mamadeira, sua papinha da Nestlé, seu sorvete, etc, etc. Então agora você vai fazer esse sacrifício por mim. Você vai lá e aguenta aqueles idiotas, 5 horas por dia, tá certo? Eu sei que é um vexame, mas o motivo é só esse. Veja, outra vez, a Fundação Odebrecht, para a qual eu estava trabalhando, estava querendo lançar uma campanha para que a população exigisse o melhor ensino para os seus filhos. Né? E eu disse, bom, mas então, se você quer isso, você primeiro vai ter que inserir na vida nacional, na cultura nacional, o amor ao conhecimento. Porque quando eles dizem que eles querem o melhor ensino, eles não querem o melhor ensino, eles querem o melhor diploma. Né? Porque a escola não é, no Brasil, um meio de ascensão social, isso é mentira. De milhões de pessoas que têm os mesmos cursos, quanto sobe na vida? 1 ou 2. Então, a escola é o seguinte, o seu diploma não garante ascensão na vida, mas a falta dele pode atrapalhar. Então, a escola é o elemento negativo. Nós não vamos te dar nada, mas se você não vier aqui, nós vamos te tirar. Então, evidentemente, isso é uma chantagem, tá certo? E cai nessa quem quiser, tá certo? Se você tiver meios de você ganhar a sua vida sem isto, melhor para você, como eu mesmo tive. Felizmente, eu tive. Quando entrei no jornalismo, não havia regulamentação ainda. Quando veio a regulamentação, eles me deram o título de jornalista por decurso de prazo, porque já exercia a profissão, como milhares ganharam esse título na época. Depois se tornou impossível o acesso sem o diploma. Quando veio o diploma, asseguro para você, as primeiras gerações de jornalistas formados eram analfabetos. Eles nos levavam ao desespero, porque você tem na redação, você tem aquele bando de repórter, né, a maior parte deles novinho, e você tinha a elite da redação, que eram os editores e copydesks. Essa elite era feita geralmente de pessoas da geração mais velha. E aí começou uma situação de todas as matérias mandadas pelo repórter tinham que ser reescritas do começo até o fim. Né? Isso virou assim, uma agonia. Quer dizer, os jornais tinham que ter cada vez mais copydesks, mais editores. No fim, vamos dizer, o jornal era todo escrito dentro da redação. Não tinha uma reportagem que fosse publicada com o seu texto originário, a não ser o que eles chamavam repórteres especiais, como tinha o Moisés Rabinovitch, o Carlinhos Brickmann, o grande jornalista. Então, esse tinha texto final. Os outros nenhum tinha texto final. Quando, antes do advento das faculdades, quem não tivesse texto final não estava na profissão. Então, as faculdades serviram para encher as redações de analfabeto. Então, qual a dificuldade de um caminho ao conhecimento verdadeiro sem a vida acadêmica? Ao contrário, não há dificuldade alguma. Difícil é com a vida acadêmica. Porque você vai perder o seu tempo lá. Eu fiz essa conta quando eu era jovem. Eu falei, ó, para eu ir na USP, a USP fica longe. Eu passar lá 5 horas por dia, eu vou gastar mais 1 hora e meia para ir, outra hora e meia para voltar. São 8 horas por dia que eu vou perder. É? Eu não tenho 8 horas por dia. Mas daí eu lembrei que Aristóteles dizia, você tem que exercer a inteligência moderadamente. Eu falei, então se eu sentar e estudar 3 horas por dia, eu vou ganhar muito mais do que essa porcaria. Além do mais, na faculdade, 80% da atividade eram assembleias estudantis, eram greves, eram fofocas, eram surubas nos apartamentos do CUSP. Então eu falei, bom, isso é muito dispersante, meu filho. É? Então é melhor você ficar em casa e estudar. E se você tiver a sorte de encontrar pessoas que o ajudem, como eu encontrei sempre, eu encontrei quem me aconselhasse, você acaba abrindo seu caminho sozinho. Claro que daí vai aparecer um monte de analfabeto diplomado e querer boicotar você, mas e isso lá é problema, nós temos medo dessa gente. Né? Então, bom, eu acho que por hoje é só. Então, repito, eu só estou me comunicando com o pessoal do Facebook através da minha fanpage. Todas as outras páginas são fakes ou foram abandonadas. Então, o que quer que você vira? Em outro lugar, ou foi alguém que reproduziu, ou é sacanagem, ou é falsificação, alguma coisa. É só através da minha fanpage que eu estou falando. Vamos aguardar para ver se o Facebook restaura aquele perfil. Não. Se não restaurar, porque é uma dificuldade técnica imensa, porque não foi denúncia, não foi nada, foi uma operação de hacker muitíssimo bem feita. O seu Carlos Velasco diz que fui eu mesmo que derrubei, para daí eu poder acionar a maçonaria para ela me defender no Congresso. Falei, bom, o que nós podemos fazer, né? Alguém precisa cancelar a cota de alucinógeno que estão dando para esse cara, né? Precisa de dar menos. Mas eu não sei se nós vamos conseguir restaurar aquela página ou fazer uma nova, mas por enquanto eu estou me comunicando perfeitamente bem através da fanpage. Então, tá bem? Lembre-se do meu curso aqui, 28 de abril a 3 de maio, como tornar-se um leitor inteligente. Alguém pergunta se há algum pré-requisito? Bom, pré-requisito é você saber ler em português. É isso, né? Então, até lá, muito obrigado. Yeah.